Fecheiro 161. Jamie olhou para mim curioso. Com algum esforço retirei a mão, cerrando o punho. Ele hesitou por um instante, mas depois olhou de novo para o livro, como se a escrita preta e nítida lhe atraísse o olhar como o meu próprio. Eu compreendi o que me tinha chamado a atenção naquelas palavras. Não foram escritas com uma pena. A escrita à pena, mesmo a melhor, era irregular na cor, escura, onde a pena ainda estava bem molhada, desbotando devagar até ao final de uma linha. Todas as palavras ali eram iguais, escritas numa linha fina, dura, de tinta preta, que marcavam muito ao de leve as fibras de papel. As penas de escrever nunca faziam isso. Esferográfica, disse eu. Ele escreveu isto com uma esferográfica. Meu Deus! Jamie olhou de novo para mim. Eu devia estar pálida, pois ele fez menção de fechar o livro. Mas eu abanei a cabeça, fazendo sinal para que ele continuasse a leitura. Ele franziu a testa com dúvidas, mas com um dos olhos ainda sobre mim, regressou à página. Então a sua atenção voltou-se completamente para o livro e as suas sobrancelhas levantaram-se quando olhou para a escrita na página seguinte. Olha, disse ele suavemente, virando o livro para mim e apontando para uma linha escrita em latim, como as outras. Mas havia palavras desconhecidas misturadas no texto. Palavras longas, estranhas. Mohawk? Perguntou Jamie. Ergueu os olhos para o rosto de Ian. Esta é uma palavra numa língua índia, sem dúvida. Uma das línguas algonquianas, não? Chove forte, disse Ian serenamente. É Kanien Kehaka, a língua Mohawk, tio. Chove forte é o nome de alguém. E as outras palavras escritas aí também. Caminhante forte, seis tartarugas e fala com espíritos. Pensei que os Mohawks não tivessem língua escrita, disse Jamie, erguendo uma sobrancelha ruiva. Ian abanou a cabeça. E não tem mesmo, tio Jamie, mas alguém escreveu isso. Ele indicou a página com a cabeça. E se o tio trabalhar o som das palavras? Encolheu os ombros. São nomes mohawks, tenho a certeza. Jamie olhou para ele durante um longo momento. Depois, sem comentários, baixou a cabeça e retomou a tradução. Eu tinha uma das safiras. Chove forte a outra. Fala com espíritos, tinha um rubi. Caminhante forte ficou com o diamante. E seis tartarugas tinha a esmeralda. Não tínhamos a certeza sobre o diagrama se deveria ter quatro pontas para os pontos cardeais ou cinco num pentáculo. Mas nós éramos cinco. Jurámos por sangue para esta façanha. Assim montámos o círculo com cinco pontas. Havia uma pequena lacuna entre esta frase e a seguinte, e a caligrafia mudou, tornando-se agora firme e regular, como se o autor tivesse feito uma pausa, retomando a história num momento posterior. Voltei para ver. Não há sinal do círculo. Mas não vejo razão para que houvesse, afinal de contas. Creio que devo ter ficado inconsciente durante algum tempo. Nós formámos o círculo à entrada da fenda, mas não há marcas na terra ali a mostrar como eu me arrastei ou rolei para o lugar onde acordei. E, no entanto, há marcas na terra, feitas pela chuva. A minha roupa está molhada. Mas não sei se é da chuva, do orvalho da manhã ou de suor por me ter deitado ao sol. Era quase meio-dia quando acordei, pois o sol já ia bem alto e estava calor. Tenho sede. Ter-me-ia eu arrastado para longe da fenda e depois perdido os sentidos? Ou fui lançado a alguma distância pela força da transição? Eu tinha uma curiosa sensação ao ouvir aquilo, de que as palavras ecoavam algures dentro da minha cabeça. Não era como se eu já as tivesse ouvido antes. E, no entanto, as palavras tinham uma assustadora familiaridade. Abanei a cabeça para desanuviar e ergui os olhos, deparando-me com os olhos de Ian, fixos em mim, meigos e castanhos e cheios de especulação. Sim, disse eu francamente, em resposta ao seu olhar. Eu sou. A Brianna e o Roger também. Jamie, que parara para decifrar uma expressão, ergueu os olhos, viu o rosto de Ian e o meu, estendeu a mão, colocando-a sobre a minha. Quanto é que conseguiste perceber, rapaz? Perguntou ele serenamente. Bastante, tio, respondeu Ian. Mas os seus olhos não abandonavam o meu rosto. Não tudo, esboçou um breve sorriso. E tenho a certeza de que não entendi bem a gramática. Mas acho que compreendi o sentido. E você? Não ficou bem claro se ele me dirigia a pergunta ou a Jamie. Nós os dois hesitámos, trocando um olhar. Então eu virei-me para Ian e anuí com a cabeça. E Jamie fez o mesmo. A mão de Jamie apertou a minha com mais força. Disse Ian, e o seu rosto iluminou-se com uma expressão de profunda satisfação. Eu sabia que a tia era uma fada, tia Claire. Incapaz de continuar acordado por muito mais tempo, Ian finalmente recolheu-se, bocejando, parando no seu caminho para a cama, para agarrar Rolo pela nuca e imobilizá-lo, enquanto eu retirava a Adso do armário com os pelos eriçados, dando-lhe o dobro do seu tamanho normal e bufando como uma cobra, segurando o gato também pela nuca, para evitar que fosse estripado, tirei do caminho e levei-o para o nosso quarto, onde o larguei sem a menor cerimónia em cima da cama, virando-me imediatamente para Jamie. O que aconteceu a seguir? Perguntei. Ele já acendia uma nova vela, despindo a camisa com uma das mãos e folheando o livro com a outra. Afundou-se na cama, ainda absorvido na leitura. Ele não conseguiu encontrar nenhum dos seus amigos. Procurou na região durante 2 dias a chamar, mas não havia sinal deles. Ficou muito transtornado, mas pensou que devia ir em frente. Precisava de comida e não tinha nada além de uma faca e um pouco de sal. Tinha de caçar ou encontrar pessoas. Ian dissera que Tewak Tenyon lhe dera o livro, insistindo com ele para que me o trouxesse. Pertencer a um homem chamado Dente de Londra, dissera ela, um membro da minha família. Um dedo gélido tocara na minha espinha dorsal nesse momento e não fora embora. Pequenas ondas de inquietação continuavam a dançar pela minha pele, como o toque de dedos fantasmagóricos. A minha família, de facto. Eu tinha-lhe dito a ela que Dente de Londra talvez fosse alguém da minha família, incapaz de descrever o parentesco entre viajantes do tempo de outra forma. Nunca me encontrara com Dente de Londra, pelo menos não em carne e osso. Mas se ele fosse o homem que eu pensava, então era a cabeça dele que estava enterrada no nosso pequeno cemitério, com todas as suas obturações de prata. Talvez eu fosse finalmente saber quem realmente ele fora e como é que chegara ao seu surpreendente fim. Ele não era um grande caçador, disse Jamie criticamente, franzindo a testa para a página. Não conseguia caçar nem um esquilo com uma armadilha. E em pleno verão, ainda por cima. Felizmente, Dente de Londra, se era realmente ele, estava familiarizado com inúmeras plantas comestíveis e parecia extremamente satisfeito consigo mesmo por reconhecer papaias e dióspiros. Reconhecer um dióspiro não é nenhum grande feito, por amor de Deus, disse eu. Parecem bolas de beisebol cor de laranja. E sabem ao fundo do penico, acrescentou Jamie, uma vez que não gostava nada de dióspiros. No entanto, ele devia estar esfomeado nessa altura. E se estás com muita fome? Deixou a frase morrer, os lábios movendo-se silenciosamente enquanto continuava a sua tradução. O homem tinha deambulado pelo mato durante algum tempo. Embora deambulado não parecesse muito correto, ele escolhera uma direção específica, guiado pelo sol e pelas estrelas. Parecia estranho. De que é que ele estaria à procura? O que quer que fosse, encontrara uma aldeia. Mas não falava a língua dos habitantes. Por que pensava ele que deveria conhecer a língua? Questionou-se Jamie em voz alta. Mas ficara extraordinariamente perturbado, segundo o seu relato, com a descoberta de que as mulheres usavam panelas de ferro para cozinhar. Tewaktenyon disse isso, interrompi. Quando me estava a falar dele, se for o mesmo homem, acrescentei pro forma. Ela disse que ele estava sempre a falar sobre as panelas, as facas e as armas. Disse que os índios eram... Como foi que ela disse isto? Precisavam de regressar aos hábitos dos seus ancestrais. Ou o homem branco iria comê-los vivos. Um homem muito temperamental, murmurou Jamie, ainda colado ao livro. E com um desperdício de retórica também. Uma ou duas páginas depois, a fonte das estranhas preocupações de dentro de Londra com as panelas tornou-se mais clara. Eu falhei, leu Jamie. Cheguei demasiado tarde. Endireitou as costas e olhou para mim e depois continuou. Não sei exatamente em que época estou, nem consigo descobrir. Estas pessoas não registam os anos por nenhuma escala que eu conheça. Mesmo que eu soubesse a língua deles o suficiente para lhes perguntar. Mas sei que cheguei demasiado tarde. Se eu tivesse chegado quando pretendia, antes de 1650, não haveria ferro numa aldeia do interior. Encontrá-lo a ser usado de forma tão comum significa que cheguei pelo menos 50 anos depois, talvez mais. Dentro de Londra lançou-se numa profunda melancolia diante desta constatação e passou vários dias em absoluto desespero. Depois, entretanto, recompôs-se, concluindo que não havia nada a fazer senão seguir em frente. E assim partira sozinho, com alguma comida oferecida pelos habitantes da aldeia, rumo ao norte. Não faço a menor ideia do que o homem achava que estava a fazer, observou Jamie. Mas eu diria que ele demonstra coragem. Os seus amigos estão mortos ou desaparecidos e ele não tem nada consigo. Não faz ideia de onde está. E mesmo assim continua. Sim, embora com toda a sinceridade, não creio que ele pudesse fazer algo diferente, disse eu. Toquei no livro outra vez, delicadamente, lembrando-me dos primeiros dias, depois da minha passagem pelas pedras. A diferença, é claro, era que este homem escolhera atravessar as pedras propositadamente. Exatamente porque é que ele o fizera e como, ainda não fora revelado. Viajando sozinho pela região selvagem, sem nada além daquele livrinho como companhia, dentro de Londra tinha, segundo ele, decidido que iria ocupar a sua mente em relatar a sua jornada com os seus motivos e intenções. Talvez eu não seja bem sucedido nas minhas intenções, nossas intenções. Na realidade, parece provável, por enquanto, que eu simplesmente morra aqui, nesta imensidão deserta. Mas se assim for, a ideia de que algum registro do nosso nobre empreendimento permanece será um consolo. E é todo o legado que posso fornecer àqueles que foram meus irmãos, meus companheiros nesta aventura. Jamie parou e esfregou os olhos. A vela tinha ardido quase até ao fim. Os meus olhos estavam a lacrimejar tanto dos bocejos que eu mal conseguia ver a página à luz bruxuleante e sentia-me zonza de fadiga. Vamos parar, disse eu, colocando a cabeça no ombro de Jamie, confortando-me na sua cálida solidez. Não consigo ficar mais tempo acordada, realmente não consigo. E não parece correto ler a história dele a correr. Além do mais, parei, interrompida por um bocejo de estalar os maxilares, que me deixou a pestanejar e a oscilar. Talvez a Brie e o Roger também devam ouvi-la. Jamie viu o meu bocejo e também abriu uma boca enorme. Depois sacudiu a cabeça violentamente, piscando como uma grande coruja vermelha, bruscamente sacudida da sua árvore. Sim, tens razão, Sassenach. Fechou o livro e colocou-o delicadamente sobre a mesa, junto à cama. Não me preocupei com nenhum tipo de higiene antes de me deitar. Apenas retirei as minhas roupas externas, escovei os dentes e entrei na cama de combinação. Atsu, que andara a dormitar na almofada com grande satisfação, ficou desapontado com a nossa apropriação do lugar. Moveu-se irritadamente por insistência de Jamie, dirigindo-se para os pés da cama, onde se deixou cair nos meus pés como um tapete grande e felpudo. Após alguns instantes, entretanto, abandonou a sua raiva, amassou as roupas da cama e os meus pés, delicadamente com as patas, e começou a ronronar de uma maneira sonolenta. Achei a sua presença quase tão relaxante como o ressonar baixo e regular de Jamie. De um modo geral, eu sentia-me à vontade e em segurança no lugar que fizera para mim mesma neste mundo. Feliz por estar com Jamie, quaisquer que fossem as circunstâncias. Mas por vezes via a magnitude do abismo que atravessara, a estonteante perda do mundo onde tinha nascido, e sentia-me muito sozinha e com medo. Ouvir as palavras deste homem, o seu pânico, o seu desespero, trouxe-me a recordação de todo o terror e dúvidas das minhas viagens através das pedras. Aconcheguei-me junto ao meu marido adormecido, aquecida e ancorada, e ouvi as palavras de Dente de Londra como se fossem pronunciadas no meu ouvido, um grito de desconsolo que ecoava através das barreiras de tempo e idioma. Mas para o final daquela página em particular, a minúscula escrita em latim tornava-se cada vez mais apressada. Algumas das letras, não mais do que pontos de tinta, o final das palavras engolido na dança frenética de uma aranha. E então as últimas linhas em inglês, o latim do autor dissolvido em desespero. Oh Deus, onde é que eles estão? Na tarde do dia seguinte, é que conseguimos reunir Brianna, Roger e Ian e retirámo-nos para o gabinete de Jamie, sem atrair uma atenção indesejada. Na noite anterior, a bruma da fadiga, vinda no rasto da chegada repentina de Ian, havia contribuído para que quase tudo parecesse razoável. Mas enquanto fazia as minhas tarefas diárias, na luz clara da manhã, achei cada vez mais difícil de acreditar que o diário realmente existisse e não fosse apenas algo com que eu tivesse sonhado. Entretanto, lá estava eu, pequeno, mas negro e sólido na escrivaninha de Jamie. Ele e Ian tinham passado a manhã no estúdio, imersos na tradução. Quando me juntei a ele, pude ver pela maneira como o cabelo de Jamie estava em pé, que ele achara o relato do diário ou profundamente fascinante, terrivelmente perturbador, ou possivelmente ambos. Eu disse-lhes o que é, disse ele sem preâmbulos, indicando Brie e Roger com um sinal de cabeça. Os dois estavam sentados um ao lado do outro em banquinhos, com ar solene. Jamie, tendo-se recusado a separar-se da mãe, estava debaixo da mesa a brincar com uma fileira de contas de madeira. Já leste o livro todo? Perguntei, acomodando-me na cadeira extra. Jamie anuiu com a cabeça, com um olhar para o jovem Ian, que estava junto à janela, demasiado agitado para permanecer sentado. O seu cabelo era curto, mas quase tão despenteado como o de Jamie. Assim li. Não vou ler o texto todo em voz alta, mas acho melhor começar com a parte em que ele decidiu contar tudo desde o início. Tinha assinalado a página com o pedaço de couro curtido que costumava usar como marcador de livro. Abrindo o diário, encontrou o lugar marcado e começou a ler. O meu nome de batismo é Robert Springer. Rejeito este nome e tudo o que ele implica, pois é o fruto amargo de séculos de assassinato e injustiça, um símbolo de roubo, escravidão e opressão. Jamie olhou por cima da borda do livro, observando. É por isso que eu não quero ler cada palavra. O homem repete-se e fica tedioso com isso. Correndo o dedo pela página, ele resumiu. No ano de Nosso Senhor, do Senhor deles, aquele Cristo em cujo nome estupram e saqueiam e, bem, o texto continua neste tom. Mas ele fica mais objetivo quando fala do ano de 1968. Portanto, suponho que vocês estejam familiarizados com todos esses assassínios e pilhagens de que ele fala, não? Ergueu as sobrancelhas para Bree e Roger. Bree endireitou-se abruptamente, agarrando o braço de Roger. Eu conheço este nome, disse ela ofegante. Robert Springer? Conheço-o.